total, apostei nesse amor, não medi consequência. Você vem me dizer que o amor acabou, paciência. Como consolação você disse pra mim, vai passar, essa dor vai passar. Agora que eu me dei por total, apostei nesse amor, não medi consequência. Você vem me dizer que o amor como consolação você disse pra mim, vai passar, essa dor vai passar. Doeu, como eu nunca pensei em chorar por amor. Chorei, quantas vezes sozinho o seu nome no quarto eu gritei. E não está sendo fácil, é dura a missão de tentar te esquecer. Consequências, você vem me dizer que o amor acabou. Paciência, como consolação você disse pra mim, vai passar.